delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem Amiches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Kotaka! Shazam, caralho! Zwaist! Ah, eu queria que você me chamasse antes, porque eu ia falar Shazam, caralho, antes do Godok. Sirfiri! De acordo com o Godok, ele falou Shazam, caralho, primeiro, mas de acordo com a PM, não. De acordo com a PM de Minas, ele está levando... De PM de Minas, apanhando. E talvez o Flammer. Vai ficar no talvez. A imitação de Flammer. Do... Esse faz um barulho inenarrável no começo, cara. Zwaist está se mostrando nosso melhor imitador. Melhor imitador do Brasil. Então, galera, a gente já fez um podcast sobre aqueles personagens secundários que mereciam um spin-off. E hoje a gente vai fazer diferente. Vamos fazer uns personagens que não merecem nem estar no filme. São os personagens mais inúteis que a gente já viu. E vamos começar logo essa porra. Que delícia, cara! Ai, cara! Ah! E não é só filme, né, cara? É tipo várias coisas também. Assim, ah, tudo. Então, cara, a gente pode começar falando do personagem que originou essa pauta, né, cara? O Amarra! Amarra! Heróizaço! Amarraço herói! Melhor personagem. Amarraço herói! Amarraço herói! Eu não admito que vocês falem mal do Amarra, que foi o que me fez começar a ler quadrinhos. Foi o personagem com o qual eu mais me identifiquei durante toda a minha vida. Ele tem um background, né, que mostra uma luta, uma causa social, ele que tem tudo, né, tem história implícita sempre e explícita. Fui fã, né? Sempre fui fã, sobre... né, Vini? Sempre fui fã do Amarra. Sempre fui fã. Uma puta cortina de fumaça. Cara, quando ele usava cordas, cara, quando ele usava cordas, fica de palha no começo da carreira, velho. Caralho. Cara, acho engraçado assim, porque... Todo mundo sabia que ele ia ser o primeiro a morrer, cara. Desde que ele apareceu na porra do pôster, a gente sabia que esse filho da puta ia morrer. Não, cara, só que não tão rápido, né, cara? Só que assim, ninguém imaginava que ia ser tão rápido. Fizeram aquilo que ninguém normalmente faz nos filmes. Isso eu vou ter que dar o braço a torcer pros caras da DC, cara. Eles não deram importância nenhuma e só mataram o cara porque era isso que ia acontecer e todo mundo já sabia. Mas todo mundo sabia, mas ninguém esperava que fosse assim. Tipo, ah, tipo, o Amarra foi o robô verde na moto no Mega Man 3, cara. Sim, cara. Porque, cara, tipo, o cara aparece, já aparece do nada. Eu até tinha uma esperança assim, ó. Porra, de repente ele vai fazer alguma coisa que preste, porque, sabe, tá todo mundo esperando que esse cara vai morrer. De repente eles vêm. Ele tá em todos os materiais de divulgação, né, cara? Exato, ele tá na fim. Ele recebeu aquele logo de caminho, ele tem um. Ele tá junto com a equipe, todo nos promos, né, cara? E ele... Ele não ganhou nem origem, assim, igual os outros, sabe, nos flashbacks. Não ganhou nada no filme. Ele é o cara... Mulher, pula não, no prédio e explode, acabou. Ele é o cara que trepa em tudo, só isso. Então, ele é o cara que a importância que ele ia ter no filme, ele ia ensinar o Capitão Boomerang a amarrar o sapato dele. Eu teria feito algo assim, tipo assim, ah, eu sou o mestre escalador, eu manjo das cordas, tipo, beleza, isso aí, acabou. Foi muito estúpido, cara. Só ia ser mais legal se fizessem ele fazendo tipo umas trancinhas no unicórnio rosa do Capitão Boomerang. É. Cara, o cara saiu, parece na metade do bagulho, dá uma porrada numa mulher e, tipo... Fala por um minuto com o Capitão Boomerang e atira uma corda de um prédio e explode, deu. Cara, mais inútil que ele, só o Coringa. O Coringa ainda tem umas fala. O Joker. É, o Coringa tem tirar... umas pelo menos, né, cara. Mas se tu tirar todos os flashbacks do Coringa, ele tem a mesma relevância que ele tem com os flashbacks. Exatamente. Tipo, é um personagem... O Amarra foi tão inútil quanto o Coringa, cara. É, o Joker tava ali só pro arco da Arlequina mesmo, né? Sim, não tinha... sim. Pra trama do filme mesmo, ele não tinha importância. Ao contrário do Amarra. Verdade. O Amarra era um exaço, cara. Esse cara vai ser o destaque do filme, velho. Tipo, eles não estão dando. Em breve. Eles não estão dando nada pra ele no filme, então esse cara vai se destacar de alguma forma. É. Rolar um. Como a DC manja de fazer filme, né? Porque a DC é muito boa em tudo e todo mundo copia ela. Vão fazer um spin-off, um filme só da Amarra, cara. Só da Amarra, cara. Obviamente é um prequel, né? É, eu acho que sim. Não, cara, eles vão mostrar que ele é tão foda que ele conseguiu sobreviver. A cabeça dele regenerou a cabeça. Fez um transplante de cabeça, daí vão chamar até um outro ator, cara. Entendeu? É, vão chamar o pai dele, que faz corda de cânhamo, que é o Xixichong, né, cara? Que são os pais dele. Ai, caralho, vamos começar então, definitivamente. Ô, Godoka. O Amarra foi só pra entrar. O Amarra foi só uma introdução, cara, só pra introduzir o assunto. Uma inspiração. É. Vou falar da suíte do Matrix, que é aquela mulherzinha, a única que usa branco. Ela serviu pra isso no primeiro Matrix, que foi usar cor diferente da galera e morrer. Por quê, tá morreu. Ligado? Tipo, ela tinha que ser muito diferentona, ela era diferentona do negócio. Pois é, então, tava de branco, cara, chamou muito mais a atenção das balas. Vou usar branco. Mostra, ela aponta a arma pro Neo ali, fala, it's our way or the highway, e acabou. Morre. Ela e aquele outro cara também que não faz nada, que eu nem lembro o nome dele. Um outro índio também, a galera gosta de matar índio. Porque tem outro índio na minha pauta ali também. Cara, ele é muito filho da puta, né? É, mas um era irmão do que dirigia lá, não era? Um bagulho assim? Ah, não. Não, outro cabelinho de Amarra, assim. Esse... aí, ó, que eu não lembro do filho da puta. Então... Ele mostra o cavaleiro, né? Ele morre antes da suíte, na hora que puxa o cabo também. ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Ô, Evandro, o cara ele é tão bem lembrado que ele é lembrado por ser irmão de um cara que ninguém lembra o nome. O Dozer. Irmão do outro cara. O grandão, irmão do Dozer. Cara, o tanque e o Dozer. É, o tanque e o Dozer. É muito relevante, cara. Puta que pariu, velho. Mas é tipo aquele... É os carinha de uniforme vermelho no Star Trek, tá ligado? Tipo... Tu sabe que os caras vão... Aqueles caras estão lá só pra morrer mesmo. Que os grandão com capacete maneiro? Oi? Os não, grandão não. Com capacete não, maneiro? Star Trek, seu... Ah, é Star Trek, desculpa. Caralho. Desculpa. É que no Star Trek os caras que vão na missão que estão com a camiseta vermelha sempre morrem. Então, tipo, é infantaria, né, cara? Então, é infantaria. Então tu sabe. Cara, eles têm que mostrar que o inimigo da semana é perigoso. E só tem tipo 4 personagens relevantes naquela porra daquela série. E eles não podem dar luxo de matar um dos caras que tem fala, né, cara? Bota o magrão com a camisa vermelha lá e pode matar que tá de boa. Ai, caramba. Zwaist. Deixa eu ver aqui. Ah, cara, outro que a gente lembrou logo de cara, Boba Fett, cara. O maior caçador de recompensas da galáxia, cara. Maiores tristezas, cara, isso. Sim. A família dele é uma bosta. Filho inteiro, do grande, né, Jango Fett, cara. Jango Fett? Jango Fett, o rapô, o cara Show que tinha uma barra de cereal. Show no... Fett. Pra não falar que o Boba Fett é ruim pra caralho, ele não serviu pra nada, eles quiseram transformar ele num vilão maneiro nos jogos. Eu acho que no Jedi Academy você tem que lutar contra ele e nossa, que ódio daquele cara. Não, sim, no universo expandido, Godoka, ele é foda mesmo. É foda, mas nos filmes, puta que pariu. No filme é uma bosta. No filme. Persegue, fica no lixo, persegue, cai na areia e morre. Cai na areia e morre. Mas ele não morreu, hein? No universo expandido. Não, ele caiu na boca do Sarlacc, ele não morreu, ele vai voltar, se vingar. Você não sabe o que você tá falando, cara. Ele e o Amarra vão voltar, vai derrotar todo mundo. Ele vai falar, né? Vai tirar ele de lá com uma corda, cara. E vocês vão ter tudo uma morte horrível. Se teve dois caras que tiveram uma morte horrível, foi esses dois. Verdade. Pô, é verdade, é verdade, hein, cara. Agora, no, nos próximos Star Wars, o Boba Fett pode voltar ainda, hein, cara. Pois é, cara. Não tem como a gente impedir. Não tem. É mesmo, cara. Se passa depois, né, e segundo o universo expandido, ele sobreviveu à porra do Sarlacc. É, os caras não estão... Mas cara, que no Rogue One até ele pode aparecer. Também. É, Rogue One é prequel, né, cara? Também. Também tem, ele pode aparecer. Pode ser de mim, cara. Sim, os fãs podem ficar punhetando ele de novo, cara, não tem... Mas... E é um cara que só ficou famoso porque tem um capacete maneiro, cara. Sim. E é só o capacete, o resto da roupa dele é... Eu gosto da nave. A nave, cara, que nave horrível. A nave é legal. A nave parece, é legal. Parece um ferro de passar, caralho. Parece. Eu acho maneiro. Cara, o que no Star Wars não parece um alguma eletrodoméstico outro... engembrado? Uma coisa, cara, bem munda, né? A nave dele é bem bizarra mesmo. Mas é a Millennium Falcon também, cara. Mas aí o design dela é muito bizarro, cara. Ah, eu gosto da Millennium Falcon, cara. Ela pode parecer uma daquelas chapas de fazer. Fazer waffle. Tudo parece um utensílio de cozinha, né, cara? Sim. Da casa. Tudo parece um utensílio da casa. A Boba Fett, ele coerrou lá, cara. Fraquinho, né? Tipo, não correspondeu ao que todo mundo esperou dele. É, o pai, na luta lá do Jungle Fett, cara, todo mundo achava, caramba, vai ser uma luta foda dele contra o Steve Jackson, cara. Que? Steve Jackson, que nem meu colega falava. Steve Jackson, cara, vai ser uma luta foda. Aí o cara passa do lado dele. Passou lambida. Passou lambida, cara. Parecia contra o Strike, cara. Ah, mas a luta dele contra o Obi-Wan até que foi maneira, cara. Pum, pum, pum, pum, pum. É ótima. Aí. Ele mostrou que um cara assim, sem usar a força, também consegue peitar um maluco desse, né? Pelo menos isso. É, voando e atirando no. Isso, tô falando do Jedi Academy, que é filha da puta. Nossa, é muito ódio você bater ele, cara, no Jedi Academy. Eu curto muito essa suspensão videogame do Godok. É o Boba Fett, é o outro lá, o Omega Supreme. Ele fica muito putaço. Nossa, cara, né, cara? Nem me lembro do Omega Supreme. O Godok fica putaço mesmo, assim, tá ligado? Tipo assim, cara da puta. Eu gosto muito. Tem o primeiro Cavaleiro Negro em Dark Souls 1 também, mas melhor deixar pra lá. Ele aparece só quando você tá na pontezinha miúda, que não tem proteção, saca? Te empurra, você cai. Ele fica paradão, aí você olha assim, ah, não deve ser nada se chegar perto, ele te empurra. É um NPC, eu vou lá falar com ele, aham. Uhum. Seguindo aqui, Sirvini. Eu tava montando uma pautazinha, né? Pra vir melhor preparado. Com preparo. Oi? Vim com preparo. É, vim com preparo, né? Tem que dar Batman. Então eu não vou falar muito sobre o Yantia, sobre o Bandileão, né? Que são personagens maravilhosos. Começa a queimar a pauta. Muito. Espero a gente chegar na nossa mesa e a gente fala. Ah, tá. Mas o que apareceu aqui é alguns personagens que realmente tu para pra pensar, assim, e eles são tão inúteis que eles caíram no esquecimento, tá ligado? E eu vou citar um que eu acho que nem o Zwaste lembrava que existia. Que era o Cometa, o Super Cavalo. Nossa, Supergirl? Que é o cavalo da Supergirl, cara. Que vira homem? Que vira... Não, cara, ele é só um cavalo. Ele vira um centauro. Não, ele vira um centauro, cara. Ele... Um centauro? Sim. É pior passa do que você imagina. É, quando passa um cometa, os raios cósmicos do cometa transformam ele num centauro, que é apaixonado pela Supergirl. Nossa, que radaço. Será que vai aparecer na série, cara? Podia aparecer na série, né? Vai aparecer na paródia já, pornô. Tá? É, já. É. Ela quer mostrar o rabo do cometa pra ela. Ai, cara. Pode ir o próximo, eu acho que era só. Cometa, isso, né? A legião dos super animais, assim, como um geral, realmente, eles merecem um destaque. Deixa eu pegar um daí. Ai, mas a Marvel copiou, né? Fazendo Pet Avengers. Cara, mas o Pet Avengers ele era menos deprimente porque era um de cada herói, cara. Ali era tudo super. Tudo super. São todos super, cara. É o Krypto e os outros 30 mil bichos do Supergirl que ela adora adotar. O macaco que era. O macaco que Jor-El testou o primeiro foguete. Caralho, nossa, cara. Uma puta esse Jor-El. Demais. Então vamos lá, galera. Deixa eu puxar uma da minha pauta aqui rapidamente, que é o. Que é aquela guria do Resident Evil 4. Vou dar uma de Godoka aqui, muito, muito irritada com o jogo. Só um detalhe, cara. Aquela guria só um detalhe. Escrota pra caralho, velho. Que fez eu largar o jogo, porque eu não aguentava mais ouvir aquela desgraçada pedindo ajuda e tendo que ficar levando ela de arrasto comigo pra tudo quanto é lado. Ela era filha do. Ela era filha do presidente, não era? Tinha que ter morrido mesmo, tinha que deixar aqueles granada pegar ela lá. Os pó-granada lá. Desgranada. É, ui, escrota, só queria dizer isso. Vai lá, Godoka. Sério? Já chegou em mim? Sim, eu só queria dizer que ela é muito escrota e eu larguei só o jogo. Só queria extravasar. Eu larguei o jogo por causa dela. Filha da puta. Pô, eu adoraria falar, mas. Nossa, é a polícia. Dócrates, cara. Grande Dócrates. Melhor cavaleiro tem ficha na polícia, né, cara? Cara, é gigantesco. É a polícia, aí vaza, tipo. É gigantesco. Ele tem uns golpes que faz tipo umas crateras enormes no chão, cara. Ele pode arravar a cidade toda. E aí ouve a sirene. Polícia. Ouve a sirene da polícia. A polícia. Ele me lembra muito. Sabe aquela a primeira briga de repórter no âncora? Quando a polícia chega e o Ben Stiller grita: La polícia! Eu lembro do Dockers, cara, é a mesma coisa. Polícia! Ele tá armando um poder que vai derrubar metade da cidade. Tá chegando três viaturas do Polícia Caravasa. Tipo, ele deve estar incondicional, tá ligado? Eu fiquei a perguntar, cara, será que ele é fichado pelo quê, o Dockers, esse cara? Ele era irmão do Cassius, não era? Um bagulho assim? Isso. Nossa. Cara, irmão do Cassius é outro também que é um bosta. cara, puta que pariu, velho. Ele ia destruir os cavaleiros de bronze e tudo, né, cara? A polícia. Sim, só faltava aparecer ele com 38, assim, dando tiro nos caras, sabe? Tipo, o golpe dele era ele usar um 38. Ele tira a máscara e amarra o turbantão na cara, assim, pra não ser reconhecido. Aí chegou a polícia, ele tá incondicional, não pode ser pego de novo, senão ele vai pra cadeia de novo. Onde é que o mestre arranha essa galera, né, cara? Pra ser cavaleiro. Porque teoricamente são os caras bons, né? Deveria pois ser, né, cara? É. Mas, porra, mas eu acho que qualquer um pode ser cavaleiro mesmo, velho. O velho lá pegou os filhos dele tudo e mandou pra morrer, pra virar cavaleiro de bronze, cara. Tipo, deve ser a coisa mais barbada, deve ser só. Deve ser que elas só faz ficha de inscrição, tá dentro, sabe? Eles não devem pegar antecedente criminal, esse tipo de coisa, assim. Se o Hydra conseguiu, todo mundo consegue. O Hydra, né, cara? Se o Hydra arranjou a armadura, todo mundo consegue. Porra, o Hydra, o. Caralho, velho. Tipo, da onde, né? Os cara? Outros Calma. Cavaleiros de bronze, tu tá falando, né? Sim. É. Mas você cara, em que mundo que o Cassius, aquele troço daquele tamanho, não consegue uma armadura e o Hydra consegue uma armadura? Se fosse o Cassius contra o Hydra, provavelmente o Cassius seria o cavaleiro de Hydra, cara. Hydra. Cara, mas a impressão minha, o velho lá, o Nationaro Kido, ele encheu todas as vagas do cavaleiro de bronze com o filho dele, cara. Pois é, sim. Ele queria certificar que, tipo, pelo menos um dos filhos dele ia ser cavaleiro de bronze, então ele mandou todos. Ele comprou a inscrição, certeza, da todos galera. Todos os 100 filhos dele e é isso aí, cara. Tipo, vai lá, galera. Vai lá, gurizada. Eu tô tentando ver o código penal grego pra ver pelo que o Dócrates foi indiciado. Formação de quadrilha. Dócrates, cavaleiro de Hércules, cara. Era Hércules o cavaleiro? Era Hércules, não, cara. Não, eles diziam que ele era de Hércules, mas ele era um cavaleiro. Ele é um cavaleiro sem constelação. Porra. O golpe dele era alguma coisa de Hércules. Então, cara, ele fez essa armadura em casa, com papelão. Ele fez isso, às vezes ele roubou. Às vezes ele roubou cobre, cara, dos fios. Pra fazer a armadura dele. pra fazer a armadura e a polícia, entendeu? Por isso que solta uns raios quando ele vai levantar a roupa. Cara, e sempre que ele lançava assim, aparecia tipo uma imagem do Hércules atrás dele, eu pensava que era tipo um cabelão, cara, a barba do Hércules, assim. Parecia, caralho, os cabelos do cara ficam gigantes, cara. Nossa, tem essa imagem do... Tem uma imagem aqui do Cisne segurando ele pelas perninhas congeladas, cara. Que escroto. Olha essa imagem. Ah, sim, cara. Punho de Hércules. Punho de Hércules. Ai, ai, caralho. Zeus. Nossa, que imagem escrota é essa do Cisne, cara. Ah, essa aqui mesmo, cara. Eu é o Transformers da segunda divisão, cara. É muito ruim, cara. Ah, obrigado, Doc. A polícia. A polícia? Vai lá. Vamos voltar pra Star Wars, colocar Capitã Phasma. Mais um. Ela ainda pode voltar. Se sobreviveu lá, ó. É outra também que não teve uma morte certa, né, cara? Que os caras. Ah, jogaram no compactador, mas tipo, ela só abriu a porta e foi embora, tá ligado? Quantas pessoas você conhece Star Wars que voltou do compactador de lixo? Eu conheço três. Quatro. Pelo menos quatro. Então. Cara, todo mundo escapa daquela merda. Não tem segurança nenhuma no compactador de lixo. Cara, eu acho que é porque tecnicamente não precisaria ter, né, cara? Segurança no compactador de lixo. Não se espera que as pessoas saiam de lá. Ou que sejam jogadas lá dentro. Mas, cara, eu falei, porra, pegaram uma atriz, tipo, que tá aparecendo aí, né? O pessoal reconheceria, né, cara? Lá do Game of Thrones. É, a Brienne, né, cara? Então eu acho que eles ainda vão dar algum papel pra ela, tá ligado? Porque os caras não iam colocar um personagem assim, pegar uma atriz que já, já tá meio conhecida aí por causa da série e tal, e simplesmente jogar no computador de lixo e era isso, sabe? Cara, será? Mas ela foi totalmente inútil nesse filme, cara. Esse filme foi totalmente inútil. Foi absolutamente inútil, cara. Ela só serviu pra ter uma frase no começo do filme. Eu acho que ela teve um capacete maneiro também, cara. Olha aí. Ela tem uma armadura maneira. O capacete dela era igual a todos os outros, cara. Ah, não, mas era prateada. Era prata, cara. Era cromada, cara. Ela era totalmente anos 80. Pra te ver que ela é tão inútil pra mim que eu nem notei. Pior que anos 80 mesmo, né, cara? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, agora eu tô vendo aqui. Tudo era feito de cromo nos anos 80, cara. Parecia aquele episódio do Bob Esponja. Sim, só faltava umas guitarras com sintetizador e a bateria eletrônica pro fundo dela. Skatar. Mas aí que tá. Skatar. Skatar. Nossa senhora, daquele pico. Mas, cara, eu não sei, não aposto muito nela nos outros filmes, cara, porque se enquanto ela tava fazendo uma série que dava visibilidade pra ela, mataram ela em alguns segundos. Acabou a série, Game of Thrones não tem base, né, cara? Não dá pra ter. Não, mas Game of Thrones ela não morreu? Não, mas acabou a série, caralho. Oi? Não acabou ainda, agora que ela não tem. Ah, mas não vamos fazer o filme em 6 meses, cara. já, assim, pra todos os efeitos já acabou, ela já tá desempregada. Star Wars tem uma tradição de personagem inútil que é imbatível. Tem. Tá na minha lista aqui também, já vamos chegar lá. Vamos chegar naquele bar dos robôs dos alienígenas. O Sirvini. Eu, todos os personagens de Bleach são todos inúteis, inclusive Bleach é inútil, não leia, não perde seu tempo. Vini hoje tá cirúrgico. Bleach, próximo. Bleach como um todo. Bleach como um todo. É inútil, não vai fazer diferença na sua vida, não precisa ler. Então, cara, eu comecei a assistir também Bleach, assim, eu curti os primeiros episódios, cara. Aí eu fui lá ver o número de episódios. 700, 1547. Ah, pronto, tá bom, ok, esse aqui vai pra lá. Eu gostei pra caramba da primeira temporada do Bleach, cara, achei muito legal. Mas depois, não deu mais, cara. Não foi pra frente. Vamos mudar de assunto. Cara bolado, caralho. O cara realmente. Só me diz o que acontece com a moreninha lá, a Rukia. O cara realmente não quer falar disso, tá ligado? O que acontece com a Rukia? Ah, ela vira capitã do 13º Esquadrão. Ah, tá. E ela tem um filho com o Abarai. Pronto. É só o que eu queria saber. Tá bom, então... Cara, vou falar uma da minha pauta aqui. A Tempestade nos filmes dos X-Men, né? Caralho, cara. Desse último filme do Apocalipse, ela não precisava estar ali, cara. Não precisava, velho. É, É o personagem que contraria completamente a origem, né, cara? Sim. Não, eu nem vi o último, cara. Nossa. Ah, eu gostei. Se tivesse ela. Eu gosto de qualquer merda que se tivesse ela como Founder do Apocalipse, se tivessem colocado o Dócrates com 38, ele tinha feito mais tempo. É mesmo. Porque ele tem experiência, né, cara? Eu claro. Não... O cara tem que fingir na polícia. Cara. Eu não vi, cara, mas tipo, nos outros filmes, velho, porra. É igual ela no. Depois ela apareceu no outro lá, o Dia do Futuro do Pretérito lá, que também, cara, continua inútil, sabe? A mulher não fez nada, cara, não fez nada. Simplesmente o personagem mais inútil. Se bem que tinha. Principalmente no X-Men 3 tinha tanto personagem inútil que. Ah, todos se tornaram todos. Inúteis no X-Men 3, né? Todos, mas no. Mas nos outros filmes, cara, tipo. Quando ela era Halle Berry, realmente ela não fazia nada. Nada, nada. Não. Ela ensinou o que acontecia com um sapo quando ele era atingido por um raio. É. Ah, que é que acontece com todas as coisas. Exatamente, cara. Tipo, ela deu aula de biologia. É, então, ela não tinha. Pra não dizer que ela não fez nada de útil, ela fez com o Groucho o que o Ray Park fez com a carreira dele, né? Foi muito longe. Ai, ai. Tá, esqueça a tempestade. Godok. Os galera vão mandar nudes aí da. Tá olhando, tô olhando o posto. O pessoal manda nudes da Capitã Phasma. Agressivo aqui. É. Voltando, vamos ver. Voltando aos índios, né? O índio no primeiro Predador, né, cara? Porra! Cara, eu passo a impressão de que vai ser foda, cara. Que vai ser foda. Eu também pensei, cara. Não, esse cara vai ser foda e tal, e aí não. Aí o cara olha na pauta, o índio do Predador, né? O índio do Predador. É só não tá nome, escrito na pauta, né, velho? Caralho, velho. Cara, é tão inútil que eu nem lembro. Porra do. Pô, ele é mó maneiro, cara. Tem um facolão enorme, tá ligado? É. Ele para pra peitar o predador sozinho. Tu, tipo, cara, vai ser um bagulho trefo dele. E não mostra? Ele só morre, nem mostra o cara morrendo. Quem sabe ele ainda tá vivo enfrentando o predador, cara. Exato, ele tá a cabeça dele. Ele tá a despeito do predador segurar a cabeça dele. Ele tá escondendo o predador até hoje, cara. Tipo, ele tá. Só se ele vai colocar no corpo do Amarra a cabeça do índio, cara. Olha ali, ó. Olha pode, aí, ser ó. Pode ser uma alternativa. Deixa aí, eu vou enfrentar ele. Na hora que todo mundo foge da vista, assim, ele pulou no rio. Ele foge lá nadando. Ele sobe numa moto e vai embora, tá ligado? Exatamente. Não, ele parou na ponte, cara. Ele pula no rio, esfria o corpo, entendeu? Pro predador não vem e vaza. E a galera se foda. Se eu tenho ideia sobre isso, foda-se! Vai embora, cara. Imagina, né, cara? O cara parando ali, tá, tipo, opa, o predador aparece, deixa comigo. Aí ele para na frente do predador, dá um corridolão pro lado e se atira no rio. Falou, galera! Não, mas vamos combinar que foi mais ou menos o que aconteceu. Só que tipo, ele não ia morrer daí, tá ligado? Não, mas ele é lembrado, cara, porque a risada dele é a risada que o Predador dá no final do filme, não. Ah, é verdade. Ah, e vamos combinar que esse filme tem vários caras inúteis, né? O maluco da Gillette, velho. Sim. Pra quê? Né? Você está sangrando, eu não tenho tempo para sangrar. Pelo menos ele tinha umas frases de efeito, né? Sim, sim. É, o pior é que o índio lá, o Billy, ele, tipo, nem isso tinha, tá ligado? Não, ele é um cara que fica quietão, só isso. Se a frase de efeito dele é ele ri. É. Ai, ai, caramba. Continuando aqui, Zwist. Vou voltar então. É o Gavião Arqueiro. Porra, velho. Quadrinhos? Nos filmes. Nos filmes? Ah, nos quadrinhos ele... Os roteiristas dão um jeito dele ser relevante, né, cara? Ele ainda é um cara com flechas enfrentando, sei lá, o Thanos. Mas nos filmes ele é uma bosta, cara. Pô, ele é um arqueiro de família, cara. Como assim, cara? Essa é a flecha, o herói da diversidade. Essa é a flecha que você procurava, cara. Enfim, eu vou enfrentar uma invasão alienígena com uma flecha. Vai ser realmente. Não vejo como dá. Eu ia falar a Viúva Negra também, cara, mas tipo, pelo menos mostra ela lutando, cheio dos caras de porrada, ainda que ela só tenha tipo 2,38, tá? Contra uns negros com arma de raio laser. Ele deve ter matado uns 10 caras com as flechas, tá ligado? Com toda a flecha que ele tem, uns 10, cara. Ele deve ter matado uns 10, cara. Esvaziou. Ah, mas ele tem. Mas ele tem um reservatório na aljava. Mas é um reservatório, é só das pontas das flechas. A aljava em si não pode carregar mais do que 10. Uhum. O corpo da flecha, cara. No Vingadores 2 ele tem aquelas flechas que apareceram e um monte de idiota falou: olha, o Wolverine vai estar no filme. É pra isso ele serviu. Cara, eu mal lembro dos Vingadores 2, cara. O Mercúrio morre protegendo ele, né, cara? É verdade. É o que. É um cara que tem super velocidade, podia simplesmente tirar o cara do caminho das balas, não. Pula na frente. Ele pula na frente das balas. É isso aí, parabéns, você matou um cara com super poderes pra continuar atirando flecha. É verdade. Ai, cara, vamos continuar aqui. Silvi. Vamos pra uma parte então que me dói o coraçãozinho. Bem, really. Pô, que isso? Ben Reilly. Não, cara. Ben Reilly é. Ben Reilly é inútil, cara. Ben Reilly é inútil. Não precisava existir o Ben Reilly, cara. Vamos combinar que. Então, o Ben Reilly ele é inútil, né? Mas é que na verdade eu ia falar do Ben Reilly e da Tia May, porque a Tia May não precisava mais, né? Deu da Tia May. Chega. Um quadrinho falando, né? Que agora a Tia May virou gostosaça. Então. É, agora não. Tia May gostosaça, apoiamos esse pé. Agora, a Tia May, cara, a Tia May no quadrinho, tipo, porra, cara, ela é uma senhorinha, ela já tem 120 anos, tá ligado? Ela, cara, tá fazendo hora extra já. Ela é uma âncora no pescoço do Homem-Aranha, cara. Exatamente, sim. Cara. Para de pensar, o Homem-Aranha começou com isso, de tipo, pô, tem que proteger a velhinha e tal, aquela coisa. Sim, legal. Agora imagina como ia ser ele, tipo, ele tendo que superar o fato de que ele perdeu ela, sabe? Tipo, pô, o cara superou a morte da Gwen Stacy, o cara... Sabe, tipo, pô, deixa ver aí, cara, deixa ver descansar em paz, tá ligado? Aproveita agora que ela não vai mais ser uma velha, vai ser uma novinha, né? Quer dizer, novinha entre aspas. Então, quem sabe eles mudem alguma coisa. Ah, não sei, cara, mas tipo... Eu dei um fim nela, cara. Pô, agora que ela ficou gostosa, acho que eles vão dar um fim nela, cara. Agora que já era. Não sei, cara. Mas a Tia May, ela tem um nível de inutilidade, assim, extremo. E eu acho o Ben Reilly meio desnecessário, assim. Cara, o Ben Reilly, se eles tivessem tido coragem de ter mantido ele como o verdadeiro Peter Parker, que nem eles começaram a... Eu queria... Aí sim, ele ia ser relevante pro caralho. Pô, mas foi o Ben Reilly que enfrentou o Justiceiro de rabo de cavalo, cara. Quando o Justiceiro tava com a máfia, com o rabo de cavalo. Nossa, cara. Só merda, né, velho? Foi ele que enfrentou o Superboy, cara, lá no... Desculpa. Foi ele? Desculpa. Foi. Puta merda. Que tristeza. A biografia dele pode ficar bem pior. Só melhora. É, galera. Só melhora. Ai, ai, ai, ai, ai. Continuando no Star Wars, né, cara? Vamos logo falar do Jar Jar Binks. Vamos tirar logo do caminho, né? Vamos tirar logo de riscar logo esse filho da puta aqui, tá ligado? Mas esse durou muito, cara. Caralho, cara, ele tá nos três filmes, cara. Vai tomar no cu, velho. Os três, cara. Senador Jar Jar Binks. Cara, mas cada vez uma aparição menor, mas. Tá, mas na boa, depois do desastre que foi o primeiro, eles mantiveram ele bem. Bem irrelevante, assim, cara, nos outros filmes, cara. Tipo, ele mal aparece nos outros, ele mal fala. Sim, podia ser uma peça de mobília. Cara, eu faria ele tendo aparecido, entre aspas, aparecido no segundo filme, só numa fala alguém dizendo assim: ah, pois é, que pena que o Jar Jar Binks morreu. E trocava, sei lá, sabe, continuava um outro diálogo, whatever, porra, Afogado, aquele nude. Toma fala. Missa dead now, right? Mas eu contei daquele episódio do frango robô que o Darth Vader mata o Jar Jar Binks, ele volta como fantasminha e fica aparecendo o tempo todo o Darth Vader. Não, eu digo mais, o Jar Jar Binks ele só não é inútil, como o Jar Jar Binks ele também ele acabou com a carreira do cara que fazia a voz dele. Porque o cara ele não conseguiu mais trabalhar com nada. Mas ele fala... Eu vi uma entrevista do cara e o cara ficou numa bad, velho. O cara entrou numa bad, o cara não conseguia trabalhar mais com nada, porque, tipo, todo mundo odiava o cara, tá ligado? Mas ele falava, ele ficava. É que certo, ele ficava falando com aquela voz o tempo todo, tá ligado? Não, o cara ele deu uma puta de uma forçada, mas, tipo, porra, o cara não conseguiu fazer mais nada depois. Imagina velho, o cara fazendo, tipo, entrevista. Muito na bad, sei lá, pra telemarketing. Senhor fulano, por que você acha que você vai acrescentar a sua empresa? Eu acho que sua empresa melhora muito com o atendimento de mim. Imagina, cara, que tristeza. Porra, foda, cara, o maluco não conseguiu trabalhar com mais nada, tá ligado? Tipo, o cara era voice actor, o cara tipo, trabalhava com outras coisas, acho que trabalhava como ator também. Tipo, pô, o cara não conseguiu fazer mais nada. Parabéns, George Lucas, tu tem enfiado essa porra nesse filme. Só alegria. Cara, o gurizinho também, que fez o Anakin, traumatizou. Também traumatizou o gurizinho, cara. Ah, esse aí também, nunca mais se falar, né, cara? Tipo... Não, o Pia caiu na... Diziam que o Pia caiu nas drogas, que o Pia fazia isso e aquilo. Depois estavam dizendo que ele tinha um problema mental, que ele acabou desenvolvendo, tipo, umas paranoia, que ele ouvia vozes, que não sei o quê. É exagero. Cara... Ele apareceu esses tempos atrás aí, benzão. Tava benzão. Ele só cansou de... Falou que não queria mais, mas ele ficou no cinema, cara. Não dá, cara. Não dá. Jar Jar Binks não dá, velho. Pronto, bem, já riscamos o Jar Jar Binks, vai Godoka. O anão com o machado na cabeça do Hobbit. é tão irrelevante que nem percebeu que tava com o machado na cabeça, né? Não, só fazer um adendo ali. Um anão não, né? Todos os anões. Sim, cara. São 13 anões. No caso especificamente do filme. Porque se for levar o livro, tem metade dos anão ali inútil, cara. Sim, cara, sim. Tem o Turim. E aquele velho que ajuda ele. O anão Motherfucker lá, que usa dois... Machadolão, né? Ou é o Balin. O Balin que morre. Balin. Cabeça de machado é o pior deles, cara. Não, aquele aí, tipo... Cara, aí tem, o cara é tão irrelevante... Ele sabe ser gordo. É. O cara é tão irrelevante que nem notaram o machado na cabeça dele. Vai, mano, vai. Tem o Dunga lá, que eles transformaram um deles no Dunga, que é aquele com cabelo de tigelinha. Tipo assim, cara... Cada um deles tem uma identidade visual, cada um deles tem alguma coisa em si que poderia ser usado, poderia acrescentar. Mas, cara, são 13 personagens, cara. Tu não vai conseguir aproveitar esses filha da puta nunca. Nem em certo? 3 filmes de 3 horas cada. Não, velho. Tipo, e digo mais, não são atores ruins que fazem os anões, cara. Tem uns atores trifoda ali no meio. Só que, porra, cara... Os personagens, eles já não tinham profundidade nenhuma no livro, vamos combinar. Os caras decidem empurrar eles por 3 filmes, cara. Porra, não dá. O gordo sendo gordo, velho. Porra, clichêzaço do caralho, tá ligado? Tipo, gordo sendo gordo, descendo a água lá, girando, dando cambota, sendo bicho piruleta lá. Piruleta, né? Sabe? Tipo, o único que faz alguma coisa de diferente realmente é que nem o Zuiste falou, é o velho lá, que é o Balin que dá os conselhos. Dá os conselhos foda. Pro Turing, e o Turing que é, tipo, que é o rei. Fodão, tá ligado? E os outros é, tipo, tudo um escracho das suas qualidades que aparecem nos filmes, assim. Não sei pra que precisou de 12, caralho. É. Tá só 3 ali, não ia fazer diferença nenhuma, né, cara? É, eles não saem lutando, cara. Tipo, não é como se você estivesse abrindo o caminho deles na porrada. Não, cara. E não é como se toda a porra de anão fosse guerreiro também, né? Tá ligado? Não. Tipo, lá que bate no cara. Ele é ferreiro. Exatamente. É. Quem é que falou pro último aí agora? Foi. Eu, Vini. Então, foi, Vini? Eu falei. Então... Mandei o Vini, deixei o Vini tomar conta. Então, gente. Desculpa, Gotox. Não, eu queria porque eu tava meio sem assunto. Obrigado, obrigado. Qualquer humano em Transformers. Puta. Todos eles. Eu comecei com a Megan Fox, né? Aí eu me toquei que a Megan Fox ela é inútil em qualquer filme que ela participa. É, ela é inútil como um todo. Até no filme que ela é protagonista, realmente ela consegue se destacar negativamente. Exatamente. Então depois eu passei pros humanos Transformers também. Humanos Transformers em geral, cara. Não tem porque. Os robôs falam, eles têm personalidade, cara. Não tem pra quê, tipo, ter os humanos ali, cara. Será que a Megan Fox ela se destacou mais? Porque trocaram ela no terceiro filme e ninguém. Não fez diferença nenhuma, sabe? Não fez nenhuma diferença, cara. Teve gente que provavelmente nem reparou. Pessoal nem viu, né, cara, que tiraram. A Megan Fox é tão boa que tiraram ela no terceiro filme e depois tiraram o Shia LaBeouf no quarto, né? É. Então, tipo... Manter, né, cara? Pra quê, né, cara? Sem comentários. Tem comentários com Transformers e os seus humanos. Um dia eles vão fazer, tipo, um filme que se passa em Cybertron, né, cara? Então vai ser só robô. É, onde não tem nem atmosfera pros humanos. Aí vai ser massa. Um filme só em Cybertron ia ser do caralho. É, cara. Pai, ia ser massa mesmo, cara. É, faz animação mesmo, né, cara? Faz um longa de animação. Uhum. É, ia ser uma animação, hein? CG. Os jogos que tem na Steam são só em Cybertron, cara. São do caralho. Sim, sim. Uhum. Diga, Godoka, quantos humanos tem nos jogos dos Transformers? Nenhum. Eita, nós. A defesa encerra. A promotoria encerra, senhor. Nenhum, porque eles são inúteis. Por isso que os jogos são foda. Ai, mas eu quero jogar de humano. Então você joga Call of Duty e vai tomar no cu. Ah, vai lá, Sibini. Então, vamos pra mais um personagem top aqui, daí esse Godoka vai poder participar do assunto. Hank Pym, cara. Hank Pym, cara, ele não só é inútil, mano, como ele, tipo, ele deixa a galera numa vibe, cara. O cara já foi o Homem-Formiga, o cara já foi o Gigante, o cara já foi o Jaqueta Amarela, o cara já foi o Jaqueta Amarela 2. O cara já foi o Vespo. Pym, o Vespo. E tipo, ele não consegue, cara. Ele não consegue. Tudo que ele faz, tem alguém que faz melhor. Sempre. Os caras já estão tão cansados do Hank Pym que eles já admitiram que ele tem problemas mentais. e deixam ele no laboratório quietinho às vezes. Tadinho, cara. Não vai fazer tua pesquisa e tá? Tal. Eu tenho problemas sociais, mentais. Formiga? Formiga, Vespa, Tron? O que você acha dessas coisas? Ah, eu gosto. Acho bom. Eu gosto. Tadinho, cara. Pô, cara, você acha o Tron? Acha o Tron útil? Acho. Pô, Hank Pinaço, cara. Quando ele foi o Vespa, ainda tentaram jogar. Ah, ele é um dos homens mais inteligentes do planeta Terra, que não sei o quê. Ninguém acredita nisso, cara. Cara, ninguém acredita, ninguém se importa com ele, cara. É tipo, dá pena mas, do cara. Mas, tá cara, ligado? Mas é meio foda isso agora, falando desses personagens que... Cara, é um monte de personagens que são super foda, cientista do caralho, mas eu acho que as pessoas se esquecem disso, os roteiristas esquecem, tá ligado? Porque daí só fica o Senhor Fantástico e o Homem de Ferro, né, cara? Porque até o Bruce Banner, às vezes, os caras esquecem que ele é um puta de um cientista. Né? O Bruce Banner é um bioquímico do caralho. Não, mas tu vai olhar as histórias, cara. As histórias ficam em torno dos mais inteligentes do mundo. É a porra do Homem de Ferro e o Fantástico, tá ligado? Sabe o que eu lembrei, cara? Eu lembrei agora daquela história da fase do Burning, em que a Sue Storm tá tendo o segundo filho e ela tá morrendo. E aí o Senhor Fantástico chama, tipo, os mercenários da ciência pra ajudar ela, né, cara? Isso é na fase do Burner? Eu pensei que era o... Porque o Mark Wade usa isso também. E na fase do Burn, mas não, isso quando a menina, a segunda filha deles morreu. É, né? Depois o Wade fez a outra. Ah. Ele chama lá o... Cara, ele chama até o Dr. Destino. Ele chama o... Puta, ele chamou a galera, só que não chamou o Rick Finn, cara. Maravilha. Cara, pra mim, tipo assim, tem o um filme. Eu fiquei pensando assim, porra, vamos fazer um filme do Homem-Formiga. Naquela época em que o filme do Homem-Formiga ainda era só meio que boato, não tinha nada certo e tal. E aí, quando foi anunciado o Paul Rudd como o personagem, como o ator principal, eu fiquei pensando assim, tá, beleza, né? Tipo, ah, ele não é um cara loirão, assim, que nem o Hank Pym, mas tudo bem. Daí eu fui ver assim, não, Paul Rudd será, né? Scott Lang, daí eu, tipo. É. Poxa, tá bom. Tá bom. O Hank Pym não consegue nem ser o protagonista, pô. Pois é, cara. O cara não é protagonista nem no filme que sabe, que conta a origem do Homem-Formiga, cara. É muito triste, cara. É muito triste. Tadinho, cara, coitado. Ele é muito inútil, cara. Mas é tipo. E o problema é que eu tava lendo aqui uma lista que eu encontrei de personagens inúteis, cara. E tem três personagens que eles são comparados com o Hank Pym, cara. Do tipo assim, esse cara é tão inútil, não sei o que lá, e ele é tipo que nem o Hank Pym. Tipo, ele é um cientista muito foda, mas tipo, ninguém se importa com ele. Então, tipo, Hank Pym virou meio que o padrão pra um cientista muito fodão. Que ninguém dá bola. Ninguém dá bola, cara. Sei lá, tem aquele cara ali que sabe fazer uma bomba atômica. Cara, eu vou chamar o Dr. Druida, né? Porque o Dr. Druida sabe instalar a TV a cabo, pelo menos. Sim, cadê o seu HDMI? Ele sabe plugar o HDMI. É, cadê o seu HDMI? Sim. Porra, cara, que pena do Rick Pym, velho. Que bad. Muita, velho. O pessoal prefere acreditar que o Frank Shaw é um cara inteligente do que o Rick Pym, cara. Yeah. Ai! Tá, vamos falar agora do... Não só do Yantia, mas todos os personagens do Dragon Ball, além do... Tirando o Goku, né? Tirando o Goku, né, cara? Cara, matou todo mundo. É porque eu acho que o Yantia foi o primeiro deles, né, sabe? O cara batia de frente com o Goku na primeira vez que se encontraram. Meio que derrubou o Goku e tal. Cara, na segunda já tomou uma porrada e depois nunca mais ele venceu ninguém na vida, sabe? Tipo... Não. Ele venceu na vida sim, ele tem um emprego, ele tem várias namoradas. Joga beisebol, cara, tipo, joga beisebol profissional, é buceteiro. Mas, cara, É um rapidinho, né? É buceteiro. Mas é verdade, cara, sabe? Tipo, e ele é a síntese de todos os personagens do Dragon Ball, cara, porque todos são Yantia, sabe? Somos todos Yantia. Eles aparecem, lutam com o Goku, meio que ganham, depois perdem e deu. Nunca mais eles fazem nada relevante na vida, sabe? Tu vai olhar... Cara, não sei se alguém já pegou pra assistir ou leu essa porra do Dragon Ball Super. Tu tem toda aquela galera, fica só acompanhando a porra do Goku, tá ligado? Ou o Goku vai lutar em outra galáxia. Aí vai a galera da nave junto, assim, tipo... Sabe os brothers fazer um churrascão enquanto tu tá lá te fudendo na luta? Uhum. É todo o elenco do Dragon Ball tirando o Goku, sabe? O Vegeta. É pra acompanhar, cara. Os caras foram só tirar uma folga. Cara, pois é. Tu vai lá o estádio que eles vão lutar na porra do campeonato lá do Bills lá... A porra do estádio só tem os personagens secundários do Dragon Ball, sabe? Tá todo mundo lá, cara. Tá o Yantia, tá o Kuririn, tá a mulher do Kuririn, tá o Tenshinhan, o Caos, a puta que pariu. Tá todo mundo lá, a Titi, o pai dela. Só que, cara, eles só fazem isso no desenho. Só acompanham, sabe? Só acompanham eles. Tipo, cara, é muito triste isso, cara. É muito triste. Os caras são todos. É muito triste. Os caras são todos Yantia, velho. Os caras são todos Yantia. É porque que eu acho que o problema do Dragon Ball é que é o meu problema com alguns animes, que é a síndrome do personagem principal, tá ligado? Tipo, ele é super ultra mega fodão. E aí ninguém nunca consegue. Vai derrotar ele. E aí, tipo, é frustrante tu assistir um negócio desse. Porque não tem graça, sim, cara. Sim. Pelo menos, e digo mais, pelo menos no One Punch Man, tu fica torcendo pra ele ser derrotado, tá ligado? o que acontece no One Punch Man é que, assim, ele sempre coloca os personagens secundários, tipo, eles são legais, eles têm um destaque, eles não vão vencer nunca. Não, não, no One Punch Man é exatamente o contrário, tá ligado? Tipo, o personagem principal, ele é o personagem principal, tu sabe que ele sempre vai ganhar, vai dar o soco, vai derrubar o cara. Tanto que, tipo, o legal é que ele realmente ele é um personagem super raso, o desenho dele é super simples. Sim, é, exato, ele é o contrário. É maneira, mas os personagens ao redor dele, todo mundo do One Punch Man, cara, é um negócio muito maneiro, velho. Sim, sim, ele é o contrário do normal, cara. Sim, ele pegou e trocou, né? Isso eu achei maneiro. Mas é que Dragon Ball, cara, pai, eu era muito fã de Dragon Ball quando eu era pequeno, eu também, cara. Mas também era. Mas comprava as Ultra Jovem lá pra ler o que ia acontecer, sabe tudo. E aí assistiu e daí, tipo, pô, legal. E sei lá, o personagem que eu mais gostava era o Trunks. E daí veio aquele Dragon Ball GT cocozento. E é isso aí. Mas é o esquema que acontece, sabe? Tipo, é muito absurdo. Tu pega o Yantia, ganhou a primeira do Goku, perdeu na segunda. Aí, cara, é que nem... aí ele, na próxima que vai apresentar, sei lá, o Tenshinhan. Ele perde pro Tenshinhan, pro Goku ficar puto pra vencer o Tenshinhan. Aí ele vai lá e perde pro Jack Chun, né, cara? Que depois o Goku vai lá e perde o Jack Chun. Sabe? Ele virou aquele personagem que vai antes pra perder o bagulho, sabe? Tchê, ele é o escudo de carta, né, cara? É, depois cara. Trocaram pelo Kuririn. Depois trocaram pelo Kuririn, que assumiu o lugar dele perfeitamente também, cara, né, cara? Kuririn. Vocês falam do Kuririn, mas ele é o humano mais poderoso da Terra, cara. É, significa muita coisa. Ó, oh, aquele é o besouro mais forte do mundo. Eu vou lá e piso nele, a puta dificuldade. O outro que se fudeu também nesse negócio do Dragon Ball foi o Tenshinhan, né, cara? Não, galera, vocês estão falando do Tenshinhan, falando em Yantia, Kuririn. O caos é muito fodão, né? O caos é o pior deles. Ele não era uma criança, cara. Ele não era uma criança. Não, ele cara, não cresce. É um anão. Pra mim, ele é um anão. É um anão. É um anão. Pintado de branco. Mano, tu quer discutir o cara sendo que o louco tem três olhos, fisiologia. É humano e a porra do rei do mundo é um cachorro, velho. Vai um se cachorro. Pilaf. Quem que é o Pilaf, então? É o... Ele parece um goblin, cara. Só tem habitante escroto. Sure. Vai lá, Godoka. Não, peraí. Eu encontrei aqui a lista dos caras que o Sr. Fantástico chamou pra ajudar ele. O Morbius. Nossa, mano. Caralho. O Sasquatch. Nossa. Depois criança morta, sabe por quê? O Octopus. E o Bruce Banner. Por que esse filho da puta, né? Não, olha assim, ó. Tem o Hank Pym e tem essa lista dos mais procurados pelo FBI. Então, quem é o número 7 da lista? Que ele parece ser um cara inteligente. Vou chamar o Octopus, cara. Porra, velho, o Octopus não passa credibilidade nenhuma. Faltou só o Sauron, sabe? É o Sauron que gosta de transformar a pessoa em dinossauro por esporte, dinossauro. Né? Oh, você... Ai, cara, mas você cara. Poderia curar o câncer? Mas eu quero transformar pessoas em dinossauros, foda-se com o câncer. Porra, perdão, Godoka, perdão. Eu queria não, reunir aqui os... O melhor é a tristeza na voz do Godoka quando ele diz assim: não, tudo bem, tudo bem. Tipo, que merda. Só mostra que o Hank Pym é grande herói, cara. Grande herói, tá aí, ó. Vai lá, Godoka. O herói da obstetrícia. Rapidinho, o O.J. Simpson, no Corra que a Polícia Vem Aí. Ah, eu nem lembro o nome dele, cara. O Norbert. É o Norbert, cara. Norbert. Ele só serve pra fazer nada. Ele só serve pra se fuder, cara. O cara é um coitado. Sim. Verdade. No terceiro filme ele mal aparece, porque ele se enfia debaixo de um... É no terceiro, eu acho, não lembro. Que ele se enfia embaixo de um ônibus e vai parar em outro estado. Exato, ele só volta no final do filme. É. Ah, caralho. Fala outro aí, Gotão. Porra, minha lista tá acabando. Vamos ver. O Amarra já foi, o Anão e o microchip no último filme do Justiceiro, cara. Apareceu o microchip, cara? Ele morre com um balaço na cabeça, só isso que ele faz. Não era o Newman, cara? Acho que era o Newman. Não, era aquele cara que morre pelo dinossauro venenoso no primeiro Jurassic Park. O Newman! É do Luca? Eu não assisti! Seinfeld, porra. Eu não assisti Seinfeld, cara. Eu não assisti Seinfeld. É, realmente. Pô, tipo, mas não dá pra conhecer. Aparece, tá... fala 3, 4 frases e morre no final, acabou. É verdade, cara, é verdade. Mas é, não, é, o Coisa vai buscar as armas com ele, né? Não é isso? Ele vai buscar as armas e. Uhum. E era isso, depois ele já morre em seguida. Ah, não coleta. Não coleta de dados, não faz nada, nada. Faz nada, entrega umas armas. Ele podia estar vestido ele podia estar vestido de carteiro, cara. Ia ser muito foda. Ah, mas vamos combinar, né? É a porra de um filme de ação e aí tu vai botar o cara lá. Não, porque eu sou o hacker mais foda do mundo. Ele fica ali. Pra conseguir informação, cara. A ação do cara é digitar os bagulhos. É um filme de ação, porra. É o hacker. Cara, podia ser o hacker mesmo. Mas nem isso ele faz, cara. Ele não consegue nem as armas pro justiceiro, onde estão os depósitos, as coisas. Ele bota o Jesus, o traficante mexicano, pra conseguir as armas pro justiceiro, cara. E o Jesus morre também. Jesus também morre. Mas, cara, o justiceiro sem o microchip tem uma forma muito eficaz também de conseguir informação. Pá, pá, fala, filho da puta. Pá, pá. É. Eu vou colocar o Newman no banner, não vou colocar o microchip. Foda-se. Cara, eu nem lembrava que ele aparecia nesse filme, cara. Mas lembrava que aparecia o Newman, não lembrava que era o microchip, cara. É, cara. É, ele é. Não lembrava que era o microchip, eu lembrava que ele tava no filme, o Newman, cara. Mas aí o Doug falou que era o cara do Jurassic Park. Então. Esse o Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, né? O microchip. Caralho. Que mistura da porra. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, já que estamos na Marvel, aquela guria que é a sidekick da Jane Foster, cara. No Thor. A peituda? A peituda. É isso. Eu, caralho. Quase que eu falo na tua frente. Foi quase simultâneo. Que é fora ser peituda, não vejo por que ela tá. Bom, é. Pô, aquela minazinha é muito da hora, cara. Nem que o nome dela é... Darcy. Não, mas... Darcy. Nair Belo. Nair Belo! Não, Nair Belo. É verdade, é Nair Belo do filme do Thor. Que merda, cara. Cat Dennings. Ah, Cat Dennings. Cat Dennings. Não, Cat Dennings. Papai, eu vou pesquisando no Google. Vá, lá tô eu. Já achei as fotos que eu queria. Já achei as fotos, já compartilho. Já vai rolar aquele... Como é que é? Já vai rolar aquela tag de Cat Dennings nude, que daí já rola uns... Já rola uns acessos. Já rola uns acessos aí. Não, pô, não, ela assim, visualmente é um negócio espetacular, cara. Mas eu podia ver outros filmes com ela, cara. Não precisava estar no Thor. Sim. É só alívio cômico e. Não faz mais nada. Só seria pra estragar, assim, porque, tipo, os caras cagam demais aquele final do. Do Thor 2, né, cara? Só com piadinha. Puta, velho, dá raiva, só nossa, lembrar. Nossa, aquela sequência final do Thor 2 é de ranger os dentes, cara. Nossa, correndo, cara, pelo vidro do prédio. Puta que pariu, velho. O que os caras têm na cabeça de fazer uma luta que poderia ser boa, né, cara? Os caras atravessando vários portais, lutando e tal, mas não, cara. Os caras se perdem na piada do negócio. É muita tristeza. O Thor pegando o metrô, puta que pariu. Puta, velho. Ah, porra, velho. Vamos passar pra outra. Próximo. Vai, Servinho. Ah, oi, eu? Desculpa, não ouvi. Não, eu. Não ouvi. Outro Vini. Outro Vini. Mais um personagem super útil, então, vamos lá. Tem o Cifra, dos X-Men. Né? Quem? O Cifra. Porra! Cifra, caralho. O Translator, vai se fuder. Então, hoje em dia ele se trataria muito na merda, né, cara? Ele ia ser o cara mais inútil do mundo, né, velho? Ah, ele ia trabalhar de tradutor, né, cara? Ia ser diplomata na ONU. Ah, tradutor pra diplomata, nem diplomata ele mesmo. Então, né. Mas assim, na minha pesquisa aqui, né? Voltando à minha pesquisa aqui, minha pesquisazinha pra pauta. Apareceu uns personagens muito maneiros também, que acho que vocês vão... Não sei se vocês lembram, mas tem o Striker, que é o famoso Cable com três braços. Nossa! Né? Puta merda! Nossa! Striker Force. É. Que ele é um personagem assim. Fantástico. Também, cara, né? Tinha uma equipe com o nome dele, cara. É, o cara devia ser muito foda. O cara devia ser muito foda, né? É porque um cara que tem três braços do mesmo lado realmente precisa de amigos, né? Opa! Completar a punheta. É, cara. Porra, mas usar três braços pra isso, cara? Caralho. Pra isso você precisa de mais dois amigos, entendeu? Ah, tá, entendi. Eu sou muito ingênuo. E apareceu aqui na minha pesquisa, cara. Tem o Cifra, que é, né, não precisa dizer muito. Tem o Color Boy, que é o menininho lá da Legião Color Kid, sei lá, o nome desse filho da puta, que é o piadinho que tem poder de alterar a cor das coisas. Apareceu, cara, um personagem, eu tava lendo aqui, ele apareceu em mais do que uma lista, diga-se de passagem, por isso que eu achei, acho justo citar ele, que é o Abelha Vermelha. Ah, o cara que tem uma pistola que atira abelhas. Que é um cara que ele controla abelhas pra lutar contra traficantes e criminosos e pra combater o crime. Porra, o pai do mal criou uma arma desse tipo. O que torna a abelha vermelha já irrelevante? O que aparece aqui é que, tipo, ele tem uma abelha só que tem nome, que o nome da abelha é Michael. E que ele foi um dos primeiros super-heróis a cair em domínio público. Que eu acho que nunca mais explicaram nada dele. Por que será? Pelo amor de Deus, né? E é isso aí, cara. Ele caiu em domínio público de tão útil que ele era. Nunca mais publicaram o cara e ele ficou aí. E cara, você consegue imaginar... Perdão, Vini. Você consegue imaginar a estrutura óssea do Striker? São braços biônicos, né, cara? É biônico, cara. Ah, mas ele tem que ter algum reforço pra figurar três braços do mesmo lado. Tem uns lados, né, cara? Tipo... Escoliose. É, ele vai ter uma escoliose, assim, horrível. Ele vai ter dores nas costas terríveis. Mas, afinal, ele consegue atirar com quatro pistolas, né, cara? Esse a menos que, de fato, ele seja canhoto. Daí ele se fudeu. Porque daí ele vai atirar só com o lado que ele tem um único braço, né? Não, ele continua atirando quatro pistolas, só que ele só vai acertar uma. Cara, mais inútil ainda. Vamos encerrar as listas. Já. E só pra completar essa lista que eu achei aqui, que tem um personagem que eu achei maravilhosa a ideia, e eu vou ler o resumo deles pra vocês entenderem. E antes de ler o resumo dele, eu vou passar a imagem pra vocês verem como o Destino... O Destino, ele é muito escroto. Porque está... Destino personagem ou Destino da vida? Não, Destino da vida. Essa é a foto do personagem. E agora eu vou ler o resumo dele pra vocês. O nome do personagem é Madame Fatal. Que tal combater o crime vestido como uma velha senhora? Com um papagaio capaz de recitar Hamlet e ser especialmente útil por lembrar informações importantes. Este é o caso de Richard Stanton, alter ego de Madame Fatal. Sem nenhum poder, ele usa o fato de estar em forma e ser o mestre de disfarces para combater o crime. É um cara que se veste de velha com um papagaio para combater o crime. É o Robin Williams, cara. Ele basicamente tá me dizendo que a Madame Pomba aqui da minha cidade é um cara. Que ele faz então, isso. A próxima vez que eu ver essa velha na rua, eu vou dar uma surra nela, porque ela é um cara. Ela é um cara. Faz isso pra te provocar. Eu te amei, um super-herói. Caramba. É, o super velho. Isso aí é a senhora Doubtfire, cara. É o Robin Williams. É, basicamente, cara. Basicamente, velho. Cara, eu vou esvaziar minha lista aqui. As crianças do Jurassic Park, qualquer um deles. Nossa, sempre são inúteis. Sempre são inúteis. O T-Dog. Só fazer um disclaimer. Tirando o molequinho do 3 que salva todo mundo. Ele é o único sim, que presta naquela aquele porra. Aquele molequinho é bom mesmo. Presta, todo mundo devia morrer, cara. A morte horrível. A morte horrível. A morte horrível. O T-Dog do Walking Dead. Personagem... Tem tanto personagem inútil, cara. Tem tanto personagem inútil no Walking Dead, mas ele conseguiu ser o mais inútil de todos, tá ligado? Não, ele conseguiu ser o cara que morre e ninguém lembra mais dele, né? Exatamente, cara. Exatamente. Ele não fez nada, né? A Gwen Stacy no Homem-Aranha 3, mas todo esse filme é inútil. De certa forma. É. O Toad do Mario, né? Porque ele é inútil, além de falar que é preciso estar em outro castelo e te manda tomar no cu, como você pode ver nessa imagem aí. Você pode ver que se der um zoom, você pode ver que ele tá te mandando tomar no cu. Filha da puta. E tipo, quando você joga aquele Mario 2, aquele Mario falso lá, ele é o pior personagem. Ele é o pior. Exatamente. A Kim Bauer, filha do Jack Bauer, é inútil, só aparece pra foder com a vida dele. O Chevy Chase no Community. Ah, que bom que ele saiu, cara. Que bom. Bom. Acabou o Community, né, cara? Tipo... Não. O Community acabou, mas ele saiu antes. Ele saiu, cara, antes. Ele tinha saído antes, cara. O Pierce era muito ruim, cara. O Pierce era muito ruim. Ele parecia. Ele era o personagem, era o Chevy Chase na vida real. Tipo, era o cara que tava deslocado ali naquele lugar, sabe? Falou, cara. E aquela minazinha que o Peter Petrelli deixa no futuro no Heroes. Que ele foi muito filho da puta, cara. Porque ele deixou a mina lá e ninguém mais esqueceram do personagem lá no futuro. Caralho, velho. E ele deixou a mina no futuro super escroto, tá ligado? Ah, cara, foi muito cuzão. Nem lembrava dessa porra, cara. Exatamente, por isso que é um personagem inútil. Cara, e a intenção deles é mudar o futuro pra aquele futuro não existir. Então, tipo, ela evapora da existência, cara. Tipo, ele conheceu a mina na Irlanda, levou ela pro futuro sem querer, aí voltou pro presente. Esqueceu a mina lá, foda-se. Foda-se. Foda-se, foda-se, eles também esqueceram, eu também vou esquecer. Filha da puta. Vai lá, Godoka. Minha lista tem ainda o Nightblade, Saints Row 3. Que é um ator chato pra caralho. Sim. Eu só usei ele de companion uma vez porque ele tinha um carro muito do caralho. E depois eu peguei o carro pra mim, tá ligado? Meteu na minha garagem. Eu achei ele sem graça. Uns dois bastardos inglórios lá que não fazem falta. O backup do qualquer um, assim. Tem uns três lá que não tem nem fala. Então, qualquer um. Provavelmente o que sobra mocap, no final também. O mocap do Mortal Kombat, que, né, não precisa nem falar nada. E o Corcus do Berserk, que eu acho, nossa, que personagemzinho fuleiro. Corcus? Quem é o Corcus? É o falastrão que só fala e foge da briga. Ah, sim, ele era do bando. O que morre no inferno, com chega uma meia gostosa e um demônio. Ah, ele era sim, do bando, sim. Né? Tá certo, sim, era do bando. Do bando, sim. Tá, lembrei agora. Quando você falou Bastardos Inglórios, eu tava lembrando dos Mercenários. Pensei, mas quem que é ruim ali de Mercenários, cara? O Randy Couture. De todos é o piorzinho. O irmão do Thor lá. Uhum. Nossa, esse é o mais inútil. Vai lá, Zeist. Aqui sobrou bastante, vamos rapidamente então, hein? O Sean Street Fighter 4, discípulo do Ken, começou mal. Puta, que merda. Putz. O Kate City, aquele gato, aquele Mog gato gigante lá no Final Fantasy VII. Tem uma personagem que não dá pra jogar com ele, é uma bosta. O Sleep de Star Fox, o sapo. Porra, só serve pra tiver a energia do inimigo, né, cara? Eu ligo um radar da nave e faz a mesma coisa. É. E a Wanda do Final Fantasy XII, mas tem que explicar muita coisa, então fica pra outro dia. O Excalibur do desenho lá do Soul Eater, que é a arma mais poderosa do mundo, mas é chata pra caralho, cara. Todo mundo fica de putaço que tá tentar usar ela. O Mario do Final Fantasy VI, é um Berserker, você não controla os movimentos dele. Você joga ele na tela, você não controla o movimento dele. Ele acerta fraco pra caralho porque tem equipamento de bosta e você não pode trocar. Quem? O Mario do Final Fantasy VII. Aquele que é um menininho meio selvagem. Não sei. O Master Chief, de Halo. Porra, mas ele não é coisa, ele é principal, porra, não é coadjuvante. Mas ele é inútil, cara, ele é inútil. A Cortana pode fazer, ela pode assumir o controle de qualquer coisa, cara, tipo da nave, os inimigos deles, e fazer eles atirarem nos outros, cara. Não precisa de Master Chief, ele é relevante. Ah, quer dizer que Cortana... Entendi. Quer dizer que a porra do Cortana que tem nesse Windows 10 veio do Halo, cara? É. Você vê como a Microsoft pensa nessas coisas. Pô, eu vou deletar essa merda agora. Como é que eu tiro essa mulher aqui? Só sabe dizer que o microfone tá com problema. Essa filha da puta. Essa realmente ainda não tá bem. Ainda não tá pronto pra substituir você. Mas é Master Chief, não serve pra nada. E o bônus que eu coloquei é que eu fingi Ikari, cara. Ele não é inútil, mas todo mundo acha como se ele fosse, cara. Ele não é inútil, cara, ele é irritante pra caralho. Ele é irritante pra caralho, mas ele é o único cara que faz as coisas naquela porra que ele desenha. Açúcar é inútil. O Flamengo que botou uma observação aqui, que lindo. O Flamer também é inútil, porque apareceu no começo, antes da gravação, e depois que foi gravar, desapareceu. Ele deve ter dormido, cara, deve ter pegado no sono. tá editando minissaga. Vini, tu tem mais algum pra esvaziar aí, pra terminar? Tem. Os vezes falou de Street Fighter, eu gostaria de lembrar que o Shan não é só... Não um dos mais inúteis, mas porque ele não é o Dan. Dan. Porque o Dan do Street Fighter, ele consegue ser assim, ó, bah! O cara é o personagem mais tosco do Street Fighter. Ele tá lá pela zoeira, né, cara? Tipo, botaram o personagem lá pela zoeira mesmo. Sim. Por favor, né? O Sentinela da Marvel, que ele é... Ninguém escreve nada sobre o cara, tipo, ninguém usa o cara pra nada, basicamente. Acho que é isso, cara. Fechei a minha listinha aqui. Então tá, falar rapidamente do que o Flamer escreveu aqui antes de partir dessa como melhor. Axel Rose no CDC. Que pariu. Bruno no Super Amishes. E eu fazendo essa falta, ele botou aqui. Ele botou aqui Boromir no Senhor dos Anéis, a S. Neves no Senhor dos Anéis. Ah, vai pular o. Não. Aí, vou ter que cortar igual. Boromir. E aí, ele escreveu que tava cansado pra caralho, que tava com sono e foda-se. E é isso aí. E esse foi mais um podcast. Vamos ficando por aqui. Curta as coisas tudo aí que tá na pauta. Curta aí os bagulho embaixo aí. E até semana que vem. E coloque nos comentários os seus personagens inúteis. Falou, abraço. Abraço. Fly more, motherfuckers.